Salve, torcida americana! Eu sou o Salviano e vai começar o América História. Terminamos 1927 num jogo épico em que carimbamos a faixa de campeão dos atleticanos e ganhamos por 3-2 no que foi o último jogo do Estádio do América. Mas entramos em 1928 sem estádio. Como vimos no episódio de 27, o prefeito Cristiano Machado havia feito um acordo com o América. A área do antigo estádio do clube seria desapropriada para a ampliação do Mercado Central. Em troca, a prefeitura construiria o novo estádio ali ao lado do Parque Municipal. Ficaria entre as atuais ruas Alameda Ezequiel Dias e Alameda Álvaro Celso. O Atlético, que rivalizava com o América no número de torcedores, também recebeu uma proposta semelhante pelo seu campo, que ficava em frente e ganharia seu estádio no bairro Santo Agostinho, onde hoje é o Diamond Mall. Belo Horizonte, naquele momento, era uma cidade em expansão, ampliando a ocupação de seus espaços para o desenvolvimento da capital. Mesmo que para isso fosse necessário utilizar muito dinheiro público. No acordo assinado com a América, o governo municipal se comprometeu a fazer, além do campo gramado para o futebol, toda uma área para os outros esportes, já que no antigo terreno o clube tinha a maior praça de esportes da cidade, que tinha sido inaugurada em 22 e 23. Anunciei-vos o ano passado que para localizar o novo mercado no quarteirão e que está sendo levantado, fez a prefeitura um entendimento com a sociedade esportiva América Futebol Clube, em virtude do qual se comprometeu a dar à mesma sociedade um outro campo com as benfeitorias existentes no que tomava ao seu domínio. Em novembro próximo, espero que a prefeitura tenha resgatado o compromisso assumido. O campo está concluído, bem como 3 grandes arquibancadas em cimento armado e vários outros serviços complementares que dão ao conjunto um aspecto de certa imponência. Estão sendo agora preparados os campos para os jogos de tênis e basquetebol. O compromisso assumido, como vedes, foi consequência da necessidade imperiosa. No entanto, ele resultará benéfico, trazendo à vida urbana mais um campo esportivo modelar, que tanto realce poderá dar à educação física da modalidade. Mas como vocês ouviram no relatório do prefeito, ainda demoraria uns meses para que o estádio fosse inaugurado. Então, enquanto ele era construído, o América ficou temporariamente treinando em campos emprestados por outros adversários. Primeiro, treinamos no campo do Palmeiras. O Palmeiras Futebol Clube era um clube de Belo Horizonte que tinha sua sede localizada no antigo bairro do Quartel, atual bairro Santa Efigênia. Seu campo de treinamento era em uma das quadras da rua Grão-Pará, e a sua sede social era na Avenida Brasil, número 339. Eram conhecidos como Rapazes da Camisa Preta. Seu uniforme titular eram camisa e meiões pretos e calções brancos. Mas depois de um amistoso entre o América e o Palmeiras, que terminou num famoso sururu, acabamos nos mudando para outro campo. Agora, para o campo do Sport Clube Minas Rio, que se localizava na rua Sergipe. Era um clube de rapazes do bairro Funcionários, mas nunca teve muita relevância no cenário da época. Até por isso, temos pouca informação sobre eles. Em 7 de abril, o América se prepara para inaugurar também sua nova sede social. Ficava no segundo andar do Palacete Lunard, na Rua dos Caetés. A festa de inauguração era com traje a rigor, obviamente. E o traje obrigatório aos homens era branco. Carlos Paiva conta que o interesse foi tão grande que muitos estudantes perderam a festa porque não se achava o traje a rigor para alugar na cidade. Todos foram vendidos ou alugados. Essa inauguração foi o maior acontecimento social do primeiro semestre na capital dos mineiros. E com a nova sede, os americanos puderam finalmente desfrutar de um lugar em que se exaltava nossas glórias e títulos. O salão de honra da sede era uma sala de troféus, onde eles podiam ser apreciados por todos. Todos os troféus do decacampeonato, nosso orgulho. O estado de Minas começou a circular no dia 7 de março de 1928, quando os acadêmicos Pedro Aleixo, Mendes Pimentel e Juscelino Barbosa compram um acervo do Diário da Manhã. Eles se juntam a Milton Campos e Abílio Machado para criar a sociedade. Em 10 de novembro, o primeiro número da revista brasileira O Cruzeiro é lançada. Era uma revista semanal, ilustrada, brasileira, lançada no Rio de Janeiro e editada pelos diários associados de Assis Chateaubriand. Ainda estávamos distantes de 1933, quando teríamos a briga pelo profissionalismo, mas já vivíamos sob a sombra dele. Era o que depois foi nomeado como amadorismo marrom. Acontecia mais ou menos assim. Às vésperas de um clássico, o jogador punha em execução um expediente que tinha certa dose de humor. Ao notar a presença do presidente, o craque começava a mancar, no que o presidente dizia: "Que houve, fulano?" "O joelho dói, doutor. Acho que não tem condições para domingo." O presidente sorria e tirava uma nota de 20 mil réis na carteira e passava sobre o joelho do contundido. "Ainda dói?" "Dói menos agora." Com muita prontidão, uma nota de 50 mil réis substituía a de 20. "Está melhorando bem, doutor." Ao final, surgiu uma pelega de 200 mil réis, que era carinhosamente guardada no bolso da calça do craque, que dizia: "Doutor, o senhor é uma sumidade médica. Já não dói mais nada." Essa cena que eu acabei de contar foi descrita pelo Plínio Barreto no Palestra, mas conto aqui para mostrar qual era o espírito da época. Já existia há alguns anos um mercado de jogadores em Belo Horizonte, e o América foi um dos partícipes dessa prática. A gente pode observar, inferindo pelas transações de jogadores e pelas ofertas de benefícios propostas pelo clube em vários anos, sobretudo a atletas do interior. Na ânsia de melhorar seus times, o América e todos os demais clubes não titubeavam em oferecer vantagens àqueles atletas que surgiam e representavam perspectivas de futuros bons reforços. Ao mesmo tempo, as regras das federações coibiam essas práticas. Por isso eram mascaradas, feitas por baixo dos panos, e só vinham à tona quando algo fora do comum acontecia, por exemplo, um jogador mudar de time. Foi o que fez Francisco Brandt, que nesse ano sairia do América para ir jogar no Círio Horizontino, e por isso foi eliminado pela Liga. Aí ele alega que foi exonerado do América e, portanto, sua inscrição como amador cessava, podendo começar uma nova em outro clube. A Liga cancelou então a eliminação, mas advertiu que só um motivo muito forte poderia fazer alguém trocar as cores. Mas fora essa hipocrisia, existiam mesmo atletas que jogavam porque amavam seus clubes e não dependiam desse expediente lúdico para se firmar. Era o caso de um tal Satiro Taboada. Satiro Taboada nasceu em Belo Horizonte em 19 de novembro de 1900. Começou a carreira em 1916 ou 17, no 7 de setembro. Com bom físico e um futebol rápido e objetivo, Satiro trocou o Clube da Floresta pelo América em 1922 e ficou aqui até se aposentar em 1931. 9 anos que fizeram dele o maior artilheiro da história do América, com 167 gols, contabilizados pelo Carlos Paiva, mas talvez seja até mais. Carlos Paiva conta que a maioria dos seus gols não estão documentados, mas seriam mais de 300, o que o colocaria como o maior artilheiro de Minas Gerais em todos os tempos. As fontes de pesquisa são escassas, não podemos confirmar alguns fatos, disse o Carlos Paiva. Ponta direita na campanha do Deca, Sancler Valadares, também foi presidente do América em 1946 e na Federação Mineira de Futebol de 37 até 45, escreveu assim a maneira de atuar do companheiro Satiro. era desses jogadores peitudos, de muita coragem, veloz e inteligente. Era uma espécie de pivô do América. Todas as principais jogadas de ataque convergiam sobre ele e os técnicos baseavam seus sistemas em suas avançadas. Satiro marcou gols memoráveis. Era perfeito no toque de bola e nas tabelas. Enfim, um jogador completo. Ele foi campeão mineiro pelo América por 4 vezes, 1922, 23, 24 e 25, além de ser vice-campeão mais 2 vezes, 27 e 30. Também foi artilheiro do ano em diversas oportunidades. Enfim, um dos maiores recordistas da história do América, com números impressionantes que nunca foram batidos. Depois de encerrar a carreira, passou a ser árbitro em 1932. Diziam que era um juiz enérgico, desse que expulsa por qualquer motivo. Não permitia indisciplina e ainda dava aula para os dois times em plena arbitragem. Além disso, foi técnico do América alguns anos depois. Até sua morte, em 26 de julho de 1972, não cansou de proclamar seu amor pelo Coelho. Nosso futebol está de luto, Satiro morreu, foi a manchete do Estado de Minas no dia seguinte da sua morte. Cumprindo um desejo sempre expresso dele, a bandeira branca do América foi colocada sob seu caixão e não foi retirada quando a urna desceu à sepultura. Durante toda a sua vida, não se cansou de falar que queria ser enterrado com a bandeira do América. Sua filha Tânia deu a seguinte declaração ao jornal nesse dia. Nunca vi gostar tanto de um clube como meu pai. Lá em casa, não era permitido escolher um time para torcer. Papai passou sua vida toda no América. Ficava horas e horas revendo velhas fotografias e recortes de jornais. O América é grato àqueles que engrandecem seu pavilhão. Valeu, Satiro! Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Raul Bopp lançam um movimento antropofágico que tinha por objetivo a deglutição, daí o caráter metafórico da palavra antropofágico, de outra cultura, como a norte-americana e europeia, mas também da cultura nacional, como a cultura dos ameríndios, dos afrodescendentes, dos eurodescendentes, dos descendentes de orientais. Ou seja, não se deve negar a cultura estrangeira, mas ela não deve ser imitada. Foi certamente um dos marcos do modernismo brasileiro. Steamboat Willie, o primeiro desenho de animação com som e música da história, é lançado nesse ano. O Campeonato da Cidade de Belo Horizonte, de 1928, foi um campeonato que se estendeu por quase 10 meses, mas não porque fosse mais longo do que os outros da época. Eram 10 times, jogavam em pontos corridos por turno e retorno, ou seja, 18 jogos para cada time. Mas as partidas, principalmente no seu início, ficaram muito espaçadas. Por exemplo, o América joga 2 jogos em abril, 1 jogo em maio, depois só joga de novo em julho. Enfim, só no segundo semestre é que o campeonato engata uma regularidade melhor e aí vamos até o início de janeiro de 29 com os últimos jogos. Mas voltemos ao começo. Como eu disse, eram 10 clubes. América, Atlético, Palestra, 7 de Setembro, Calafate, Sírio Horizontino, Alves Nogueira, Guarani, Palmeiras e Vila Nova, o único que era fora de Belo Horizonte. Ainda vivíamos sobre a sombra da hegemonia americana. Tínhamos sido decacampeões, o Atlético tinha sido campeão 3 vezes, em 15, 26 e 27, e o Palestra 1 vez, também em 26. É porque o campeonato de 26 foi disputado por 2 ligas diferentes. O Atlético venceu uma, o Palestra venceu a outra. Então, nesse ano de 28, quem defendia o título era o Atlético, mas obviamente que o América ainda colocava respeito, ainda era aquele time decacampeão. Maior campeão, né, do período. E começamos o turno muito bem. Vencemos o Calafate na estreia por 4-0, dia 8 de abril, no dia seguinte da inauguração da nossa sede. 2 gols de Cunha, 1 de Jorivê e 1 de Satiro. Segunda rodada, nova vitória, essa mais apertada. 4-3 em cima do 7 de setembro, no dia 29 de abril. 2 gols do Canhoto. E de novo, 1 de Jorivé e 1 de Satiro. Terceira rodada, pegamos o Guarani no dia 25 de maio e outra vitória. 3-2 para a gente com gols do Rui, Satiro e Teixeira. A quarta rodada só vai acontecer em julho, dia 15. enfrentamos e vencemos o Ciro Horizontino por 3-1, dois gols do Satiro e um do Souza. Como podem imaginar, o campeonato é meio errático, as rodadas não seguem bem um cronograma fixo. Então, nessa altura, que o América e o Atlético só fizeram 4 jogos, o Calafate, por exemplo, já fez todos os jogos do turno dele. O Círio tinha feito 7 jogos, mas um deles tinha sido cancelado. E depois o Círio vai acabar desistindo da competição e esses jogos todos vão ser anulados, né? Não vão ter mais validade. Mesmo com essa disparidade de jogos, o Palestra lidera o campeonato com 10 pontos, ele tinha feito 5 jogos. O América e o Atlético vem em segundo com 8 pontos, os dois fazendo 4 jogos. A disparidade de força se vê também nas goleadas. O Atlético já tinha metido um 10-0 no Círio, o Palestra 11-0 no Calafate e 14-0 no Alves Nogueira. Então, chegou a vez do América golear também. A quinta rodada, América e Palmeiras, no dia 29 de julho. Um dia que Satiro Taboada entraria para fazer mais um recorde no América. Vencemos os rapazes de camisa preta por 14-0. E o nosso artilheiro fez nada mais, nada menos que 9 gols. O maior artilheiro do Brasil em um único jogo oficial. Esse recorde duraria até 1936, quando o mascote do Sampaio Correia faria 10 gols num jogo do Campeonato Maranhense. No Brasil, apenas mais 2 jogadores conseguiram superá-lo. Caio Mário, do CSA, fez 10 gols pelo Alagoano de 48. E o Dadá Maravilha, o nosso Dadá, mas pelo Sport, fez 10 gols no Pernambucano de 76. Mas o recorde do Campeonato Mineiro permanece até hoje. Ninguém fez mais gols em uma única partida do que Satiro Taboada no América, nesse jogo em 1928. Então, na sexta rodada, dia 5 de agosto, enfrentamos o Palestra. E apesar de fazermos 4 gols, saímos vencidos por 6-4. Satiro fez 2 gols, Teixeira e Cunha completam, mas o craque palestrino Ninão fez a diferença e eles saíram vitoriosos. Sétima rodada, voltamos à carga no dia 12 de agosto. Vencemos o Alves Nogueira por 5-0. 3 gols do Canhoto e mais 2 na conta do Satiro. Oitava rodada, no dia 26 de agosto, enfrentamos e vencemos o Vila Nova por 4-3, com mais 2 gols do Satiro, além de um do Rui e outro do Canhoto. Falta uma rodada para o turno acabar. O Atlético tem 13 pontos, América e Palestra tem 12. Isso porque os resultados dos jogos contra o Ciro não valem mais, já foram tirados. Nossa rodada final será América e Atlético. O Palestra vai pegar o Palmeiras nesse mesmo dia e acaba ganhando por WO, porque o Palmeiras não se apresenta. Ou seja, o América precisa vencer o rival para se manter na disputa do título com o Palestra e passar o Atlético. O ideal é que o clássico maior da cidade seja na Avenida Araguaia, nosso novo estádio. O maior da cidade. Só tem um problema, ele ainda não está pronto. Mas ainda assim, a diretoria americana, sabendo da importância do jogo, decide que tem que ser lá e precipita a inaugurá-lo. O campo está num estádio lastimável e não está cercado, não tem alambrado. O gramado ainda não está inteiramente assentado, o que faz com que se levante nuvens de poeira de tal tamanho que não se via a bola. Os torcedores levam cadeiras das suas casas e ficam sentados a centímetros da linha lateral do gramado, chegando a esbarrar nos jogadores. Ainda não havia área reservada para a diretoria, para a liga e para a imprensa. Para piorar tudo, o juiz, Euclides Dias, não aparece. Não é bobo de julgar num estádio sem alambrado, e com isso escolhem outro, o senhor Oscar Lino Paixão, do 7 de setembro, que aceita ser o árbitro. Mas foi um desastre. Prejudica o América no primeiro tempo, tanto que a torcida fica enfurecida e ameaça agredi-lo, e com isso ele cogita nem voltar para o segundo tempo, mas não acham outro e conseguem convencê-lo. No segundo tempo, ele continua sendo um desastre, mas agora prejudica mais o Atlético, e a torcida atleticana é que passa a hostilizá-lo. Mas sobre o jogo, o América entra em campo com Zico no gol, Tunico e Badu, Parruda, Humberto e Alisson, Teixeira, Rui, Satiro, Canhoto e Cunha. Uma curiosidade é que nosso goleiro, Zico, seria futuramente o pai de Telê Santana, famoso técnico brasileiro. Mas quem estava no outro lado era o Trio Maldito, famosos atacantes atleticanos que entrariam para a história pela quantidade absurda de gols que faziam. Mário de Castro, Said e Jairo. E apesar de termos enfrentado esse trio de igual para igual em vários outros momentos, nesse dia não fomos felizes. O gol de Mário de Castro aos 27 minutos do dia 9 de setembro calou a torcida americana e deu a vitória aos atleticanos. Era o primeiro clássico entre as duas equipes no novo palco do Esporte Belo Horizontino. O estádio da Avenida Araguaia seria depois batizado de Alameda. A segunda metade da década de 20 em Belo Horizonte foi prodigiosa em canalizar os leitos dos córregos que atravessavam a malha urbana. Os córregos do Acabamundo, na região do bairro Funcionários, e o córrego do Leitão, na região do bairro Lourdes, são exemplos que foram canalizados e retificados para as vias mais próximas durante o ano de 1928. Em 6 de setembro, o prefeito Cristiano Machado cria a Vila Concórdia, onde possam os operários adquirir sem grandes sacrifícios os terrenos necessários às construções de suas casas e consequente organização de seu patrimônio. O segundo turno começa já sem o Ciro Horizontino, logo em seguida desses jogos, em setembro mesmo. Mas o América só volta a campo no dia 11 de novembro, quando vencemos o Calafate por 3-1. Estranhamente, sem gol do Sativo. Canhoto faz 2 e Efraim faz 1. Segunda rodada, enfrentamos e empatamos com 7 de setembro, 2-2 no dia 18 de novembro, 2 gols do Tunico Gaúcho. E a terceira rodada é a volta do clássico, 25 de novembro, e já vamos enfrentar de novo o trio maldito. Said faz 2 gols e Mário de Castro faz 1, mas Satiro voltou. Só ele sozinho faz 3, já empata. Jurivê faz 2 e Teixeira mais 1. O América enfia um 6-3 no Atlético e devolve a derrota do turno com gosto. Lavamos a alma. Como eu disse antes, o América enfrentou esses atacantes lendários do Atlético de igual para igual. Se o Atlético tem um trio maldito de atacantes, nós temos um Satiro Taboada. E isso basta. Quarta rodada, o América despacha o Guarani, 3-1 no dia 2 de dezembro. Gols de Satiro, Canhoto e Dorivi. A quinta rodada é o jogo da volta contra o Palestra, no dia 9 de dezembro, e aproveitamos para inaugurar um grande relógio no estádio. O relógio só marcava 45 minutos, e ao lado tinha um placar para marcar os gols da partida. Era um dispositivo grande que ficava ao lado da arquibancada e era o único existente no Brasil, segundo Carlos Paiva. Quanto ao jogo, não conseguimos a desforra. Perdemos de novo, dessa vez por 2-1, com o Canhoto fazendo nosso gol. A sexta rodada, vamos enfrentar o Palmeiras outra vez, e agora o placar é mais tímido, só vencemos por 9-0. Mas não tenho os nomes dos artilheiros do jogo, então não sei quantos gols o Satiro fez aqui. Nesse momento, o Atlético e o Palestra têm 22 pontos, e o América tem 21. Vila Nova está com 19 e o 7 de setembro com 17. Sétima rodada, nova goleada. Agora contra o Alves Nogueira no dia 23 de dezembro, pouquinho antes do Natal. 9-2 para a gente, com 3 gols do Aldemar, 3 do Pastor e 2 do Canhoto. E a última rodada é no dia 30 de dezembro, pouco antes do Réveillon, contra o Vila Nova. E acaba num 4-4 emocionante. Mas o resultado acaba com as nossas chances de alcançar tanto o Atlético quanto o Palestra, que ainda jogarão na primeira semana do ano seguinte. E com isso o Palestra vai sacramentar o título, ganhando de 6-1 do Vila, e o América vai ficar em terceiro lugar. 1929 estava começando, e a Alameda ainda demoraria para ser formalmente inaugurada com a finalização de todas as obras. Mas quando aconteceu, se tornou uma belíssima praça de esportes e um dos maiores estádios do Brasil na época. Tanto que em 1930, o Jules Rimet, presidente da Federação Internacional de Futebol, que estava visitando Belo Horizonte, considerou o Alameda superior aos estádios da Copa do Mundo daquele ano, que estava sendo realizado no Uruguai. Mas isso é história para outro episódio. Música.